Fala, seus lindos e lindas, tudo bem? E aí, já estão prontos para a leitura do tema de hoje? Espero que sim, pois vamos começar a leitura agora. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: a superação da invisibilização da violência contra a mulher do campo, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Historicamente, o agronegócio era um setor predominantemente masculino. Não é mais assim. As mulheres vêm ganhando espaço e afetando positivamente a realidade do campo nos últimos anos, como revelam estudos e eventos específicos. Uma pesquisa elaborada pelo Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e publicada recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, indica que, em 2019, a participação feminina na agricultura familiar bateu um recorde, seguida da presença em assentamentos da reforma agrária. Este fenômeno não se restringe ao operacional. No âmbito gerencial, os números também indicam a ascensão das mulheres em posições de liderança. Um levantamento promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, indica que pelo menos 30% do setor encontra sob a gestão das mulheres. Para efeitos de comparação, o índice é de cerca de 22% da indústria e 20% em TI. No Brasil, mais de 1,5 milhão de mulheres se autodeclararam chefes de um empreendimento rural, segundo dados do último censo agropecuário realizado pelo IBGE. Diretoras, gerentes e produtoras responsáveis pela atividade de fazendas em todo o país. A variação indica crescimento de 6% nas posições de liderança nos últimos 11 anos, saltando de 12,6% em 2006 para 18,6% em 2017. Texto 2. Horas para chegar até hospitais, delegacias e serviços de assistência social. Medo de denunciar e não ser acolhida. Isolamento. Falta de recursos financeiros. Esses são alguns obstáculos que mulheres de áreas rurais e de floresta ainda enfrentam para conseguir romper com a violência no ambiente doméstico e familiar. Levantamento exclusivo do G1 mostra que menos da metade dos estados brasileiros especificam, no boletim de ocorrência, que os crimes de violência doméstica ocorreram em uma zona rural. Nos 12 estados onde há essa especificação, mais de 30 mil denúncias de mulheres foram registradas em 2022. Ivani Schultz Reichardt, moradora de Teófilo Otoni, Minas Gerais, passou boa parte da sua vida em estado de violência. Primeiro por causa de seu esposo, depois por causa do irmão. Ela estava grávida quando sofreu a primeira agressão do ex-marido, no final dos anos 80. Ele correu atrás de mim e eu fui por um rio. Quando entrei no rio, minha perna não alcançou e eu caí de cabeça para baixo. E ele ficou em cima de mim me espancando, lembra. Os dois trabalhavam na roça como empregados em fazendas da região, mas era o esposo quem ficava com todo o dinheiro. Ela chegou a denunciá-lo algumas vezes, mas a polícia soltava ele na estrada, ele voltava. Em um dos episódios mais dramáticos, o ex-marido a agrediu com uma enxada. O golpe chegou a afundar a cabeça do filho recém-nascido que Ivani segurava nos braços. A partir daquele momento, foram mais de 10 horas de terror até ela conseguir ajuda. O marido a trancou no quarto com medo de ser descoberto, mas Ivani conseguiu fugir pela janela com o filho. Com a criança ferida, Ivani pediu carona a um caminhão e viajou uma hora até o hospital de São Bento, no centro de Novo Cruzeiro, localizado a 35 quilômetros de sua comunidade. Chegando lá, a equipe médica não tinha especialização craniana e nem ambulância para transferi-los ao hospital mais próximo, na cidade de Teófilo Otoni. Ivani teve que esperar até o dia seguinte pelo ônibus que ia para a cidade vizinha, onde estava localizado o Hospital São Lucas, que tinha especialidade em cirurgia craniana. Passei a noite velando meu filho, lembra. De manhã, ela finalmente seguiu viagem e foram mais 3 horas de espera. Quando eu cheguei, meu filho estava com o rostinho todo azul, mas respirava. O filho de Vani conseguiu ser operado e hoje, com mais de 30 anos, vive sem sequelas. Mas ela só rompeu o casamento 16 anos após esse episódio. O ex-marido morreu há alguns anos. Pensei que eu estava livre, mas era só no pensamento, porque eu tinha um irmão muito agressivo também. Ele me ameaçava com um facão, me pisoteava com um cavalo. Em 2018, Ivani ganhou forças para denunciar o irmão, uma decisão que contrariou toda a sua família. Texto 3. O relatório Conflitos no Campo Brasil 2018 mostra ainda que de 2009 a 2018, 1.409 mulheres notificaram algum tipo de violência no meio rural. Mas esse número, segundo a Comissão Pastoral da Terra, CPT, pode ser bem maior devido à subnotificação. Nesse período, 38 mulheres foram assassinadas, 409 receberam ameaças de morte, 22 morreram em consequência de conflitos, 111 foram presas e 37 foram estupradas. A situação vem piorando nos últimos 3 anos, diz Vânia Marques Pinto, secretária de Políticas Sociais da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Depois que tiraram a Dilma, as políticas públicas em favor dos direitos da mulher começaram a ser extintas, e as mulheres sentem-se largadas à própria sorte, já que inclusive a agricultura familiar sofre com o descaso dos governantes neoliberais. Apesar de algumas dificuldades maiores enfrentadas pelas mulheres do campo, a mulher é o negro do mundo, como dizem John Lennon e Yoko Ono na canção homônima. A violência as atinge indiscriminadamente, principalmente porque, quando se violenta o corpo e a alma feminina, atinge-se todas as mulheres. Abaixo o trecho da música. A mulher é o negro do mundo. Sim, ela é. Pense a respeito. A mulher é o negro do mundo. Pense a respeito. Faça algo contra isso. O crescimento da violência contra as mulheres denuncia que vivemos numa sociedade doente. Os homens têm medo da mulher livre e atuante em defesa de sua vida e de seus direitos, disse Celina Areias, secretária da Mulher Trabalhadora da CTB. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, comprova a afirmação de Celina. O levantamento aponta que 536 mulheres foram agredidas fisicamente a cada hora com socos, empurrões ou chutes em 2018. E não foi no Oriente Médio, na África, locais mais violentos contra as mulheres, e sim no Brasil, onde 177 mulheres foram espancadas a cada hora no ano passado, sendo que 52% das vítimas não denunciou o algoz. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.